músicas inesquecíveis. E foi para você aí, John Wade com Missy New, também Kenny Rogers e Sheena Easton, We've You Got Tonight, e Robin Gibb, I Want Out of Love. E agora tem Ricky Okazaki com Motion Emotion. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. As I went today,

over me. How do I find the words to define the words to show you? Only you can call me out. Encontro Central, o coração batendo mais forte. She switching them gears.